Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. É uma alegria que iniciamos o nosso programa de hoje, Conversa Fraterna, com a presença do convidado Domênico Fabro, com o tema O Evangelho e Nós. Sempre o Evangelho, um tema sempre novo, sempre útil, sempre agradável, sempre importante para nós, para a nossa vida, o nosso equilíbrio. Nosso boa tarde também ao nosso diretor, Márcio Eduardo, que sempre está aqui conosco, nos dando apoio. E boa tarde a todos vocês que são a causa da existência, a existência da rádio. E é uma alegria muito grande compartilharmos esses momentos de reflexão, de aprendizado, às quartas-feiras. Lembrando que a sua pergunta, a sua participação é muito importante para o nosso programa, porque direciona para aspectos de interesse geral e, ao mesmo tempo, lança luzes sobre o assunto, clareando e contribuindo, assim, com as suas ideias, o seu conhecimento sobre o tema, nos enriquecendo a nós que fazemos o programa e, da mesma forma, os demais ouvintes. Então, como nós fazemos, iniciamos com a leitura de preparação e hoje a escolhida a mensagem Liberdade em Jesus. É uma mensagem de autoria de Emmanuel, é uma síntese da mensagem, é do livro Palavras de Vida Eterna, e ela foi tirada do site liçõesdevida.org.br. Então, Liberdade em Jesus. Disse Paulo, com acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos os que, na opinião terrestre, definem o Senhor como um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a afeição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel com todo o respeito e da ordem. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. E ninguém se fez mais livre que ele. Livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Nas sombras do eu, a liberdade do faça o que eu quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Uma mensagem belíssima, não é? E que nos faz refletir sobre a necessidade da disciplina, da nossa observância as leis maiores que regem a vida, as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, que são um roteiro edificante para todos nós, né? Aqueles que caminham à luz do Evangelho vivem na estrada da paz e da serenidade, do dever retamente cumprido e com a consciência em paz. Então, aproveitemos bem as reflexões de Emmanuel e que, com certeza, elas contribuirão para nós, para o entendimento do tema que será abordado esta tarde. Então, nós franqueamos a palavra a Domênico para que ele faça os seus cumprimentos, apresente os seus cumprimentos e teça alguns comentários sobre o tema de hoje, o Evangelho e nós. Boa tarde, Domênico. Uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui para esta conversa franca e fraterna. Boa tarde, Leone. Boa tarde, Márcio. E boa tarde a todos os amigos que nesse momento estão nos ouvindo. O tema que nós escolhemos para hoje é o Evangelho e nós. O que significa isso? É como é que nós nos comportamos e nós reagimos e nós interagimos com o Evangelho. Nós vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Para os amigos que talvez não estejam afinados com a doutrina espírita, vale aqui um pequeno adendo. Este ano nós celebramos 160 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E o que, que esse Evangelho tem de diferente dos demais? Allan Kardec, por sugestão dos Espíritos codificadores, ele retirou do Evangelho original alguns trechos mais significativos e os comentou junto com as mensagens, junto com os comentários de Espírito de Luz. Nós temos aqui mensagem de Santo Agostinho, mensagem de São Luís, mensagem do Espírito de Verdade, de Joana de Ângeles, enfim, uma pleia de irmãos esclarecidos, iluminados, que vieram dar uma interpretação mais correta, eu diria até definitiva, da mensagem que Jesus nos deixou. Eu tive a oportunidade de ler algumas vezes o Evangelho e não encontrei nada, nenhuma expressão, nenhuma interpretação que ferisse, pelo menos, a minha razão. Em outros livros espíritas, a gente pode questionar alguma parte, mas no Evangelho, pelo menos, eu não achei nada que pudesse, sobre as quais pudesse haver controvérsias. Todos nós, de uma forma ou de outra, sempre anelamos para a felicidade. Todos nós estamos sempre em busca da felicidade. É lógico que cada um de nós busca a sua felicidade da sua maneira. Alguns, infelizmente a maioria ainda, busca a felicidade nas coisas terrenas. E fica nessa expectativa ansiosa: ah, quando tiver o aumento, ah, quando mudar de apartamento, ah, quando poder trocar de carro, ah, quando meu filho se formar. Às vezes eu vou numa casa... Quando ganhar na loteria. É isso, né? Às vezes eu vou numa casa lotérica para fazer algum pagamento e fico impressionado com a quantidade de idosos fazendo fila para jogar na Mega Sena, numa cena qualquer aí, ansiosos para ganhar. E como moro em Ponta Verde, todo mundo está num nível de vida, digamos, no mínimo satisfatório, né? Mora num bom apartamento, tem a sua boa aposentadoria. Em vez de aproveitar a vida, sossegar um pouco e buscar a felicidade onde realmente pode existir, ficam aí ansiosos esperando ganhar a Mega Sena. É, talvez, se um dia ganharem, morre de infarto com um susto, né? Mas nós sabemos, está escrito no Evangelho, que a felicidade verdadeira não é deste mundo. Isso já Jesus nos disse. Mas não podemos tirar o direito de cada um procurar a sua maneira, a felicidade. Só que é necessário entendermos onde buscar a felicidade enquanto estivermos aqui na Terra. Certamente nós não vamos encontrar essa felicidade nas coisas materiais. Se a gente refletir um pouquinho, toda vez que nós conseguimos alguma coisa e achamos que para nós era o máximo, a partir do dia seguinte começamos a anelar para outras coisas. Então, a felicidade plena só encontramos em Deus. Por quê? É fundamental nós entendermos qual é a finalidade da nossa existência. O que é que estamos fazendo aqui? Por que que nós reencarnamos? O que que nós levamos quando passamos para o plano espiritual, ou seja, quando desencarnamos? Como diz aquele velho ditado, o caixão não tem gaveta, nem a mortalha tem bolso. Portanto, o que nós levamos daqui é só o bem que nós fizemos. Como a doutrina espírita nos lembra, fora da caridade não tem salvação. É para isso que nós devemos viver e trabalhar. A busca de Deus é o primeiro passo. Vamos ver o que Roberto Carlos nos sugere a esse respeito. Vamos ouvir a música, né, de composição de Roberto Carlos, e o Márcio está colocando aqui no ar. Bem, você poderia, então... Como todo ensaio, às vezes falha, né? É, quando a gente faz as coisas ao vivo, sempre tem os inconvenientes. Sempre digo que a tecnologia é maravilhosa quando funciona, né? Mas às vezes quando a gente se engana, a gente não atrapalha. É, né? Não é a tecnologia. Mas entrou a música, então. Vamos prestar atenção. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quando às vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo. Podemos notar, Roberto Carlos, acho que estava numa noite inspirado, num dia inspirado, quando fez essa letra, essa música. Ele diz que Deus é Pai, Deus é luz. É nele que nós encontramos a verdadeira felicidade. E depois acrescenta que só chegamos a Deus seguindo Jesus. E como fazer para seguir Jesus? Próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, é no Evangelho, que condensa todos os ensinamentos do Cristo, que nós vamos encontrar o caminho para chegar ao Pai, para chegar a Deus. O Evangelho é o maior código moral do planeta. Teve uma época em que, hoje nem tanto, mas 40 anos atrás, estiveram muito de moda os livros de autoajuda, numa busca por essa felicidade que não se encontra nas coisas materiais. Muitos buscaram ajuda nos livros de Laí Ribeiro, Shin Yashiki e companhia, que por sua vez nada acrescentam a mais do que o Cristo já disse. Muitos deles se inspiraram nas próprias frases do Cristo, porque é no Evangelho que nós encontramos tudo o que precisamos para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Não podemos esquecer, como já dissemos antes, que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, descarregar, tirar das nossas costas o peso das nossas faltas, das nossas misérias, da nossa vida, e é assim buscar Deus. E o Evangelho é o caminho. O Chico Xavier tem uma colocação extremamente bonita e importante. Ele disse: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Olhe que frase bonita e forte. O Evangelho de Jesus é tão importante para a nossa evolução espiritual quanto o sol é importante para a nossa vida física. Por que isso? Porque no Evangelho nós encontramos todos os ensinamentos que nós precisamos para essa melhoria espiritual e para nosso desprendimento e para nosso crescimento. Por exemplo, vamos analisar algumas frase do Evangelho. Ele diz: olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. Esse é um ensinamento para nós de desprendimento, que nós não devemos prender muito as coisas materiais. Disse ainda: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É uma lição da autoanálise. Diz: quando fortes convidados para um banquete, senta no último lugar. É a lição para nós da humildade. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. O que é que significa para nós isso aí? É a lição da paz e do perdão, tão necessário para o nosso crescimento. Talvez o perdão seja a principal conquista que nós precisamos ter para a nossa evolução espiritual. Pois se estamos aqui, é porque ainda temos muitas dívidas para pagar. Dívidas contraídas, sobretudo, quando ofendemos a lei do amor. O que é que Jesus nos disse? Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ou por outra, não façais aos outros aquilo que não gostaria que fizesse para você. E quantas vezes, ainda hoje, nós desrespeitamos essa preceito. Portanto, todo instante nós temos necessidade de ser perdoados. mas para ser perdoados precisamos perdoar. Outra colocação do Evangelho: para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo. E ali está clara a lei da reencarnação. Tratai a todos como gostaria de ser tratado. É a lição da justiça. No, nas perturbações do egoísmo, Jesus nos disse: faze aos outros o que desejais que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, o Evangelho nos orienta: na paciência possuirás a ti mesmo. E assim, no acesso de revolta, disse: humilha-te e serás exaltado. Então repare só num pequeno apanhado quantos ensinamentos nós podemos e nós encontramos dentro do Evangelho. A doutrina espírita nos aconselha a fazer o Evangelho no lar. Quem frequenta a doutrina deve já certamente ouviu falar disso N vezes. O que é um Evangelho no lar? Segundo Joana de Ângeles, ela disse: dedica uma das sete noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Vamos, se digamos assim, operacionalizar isso. Então, como fazer? Então, reúna a família um dia da semana e horário. Inicia a reunião com uma prece, leia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, faça alguns comentários, profira a prece de encerramento e terá uma noite tranquila. Mas vamos analisar alguns itens aqui e quem tiver mais ligado a doutrina espírita, me desculpe se eu dou em alguns casos uma interpretação um pouquinho mais elástica disso. Disse aqui, o conselho da cartilha é: reúna a família. É o ideal. Mas em muitas famílias isso é impossível, porque o pai não deixa, o filho sai, não está ligado por isso. Eu estou na doutrina espírita há muito tempo, há 30 anos. Demorei muito para começar a fazer o Evangelho em casa, porque na minha casa ninguém queria participar. Eu vou fazer sozinho. Mas, na realidade, o Evangelho é importante que seja feito, nem que seja com o cachorro. Faça com a empregada, faça com um filho, ou faça só com o marido, ou faça sozinho. O importante é fazer. Um dia estava conversando sobre isso, no fim, um senhor já de idade me procurou. Ele já tinha sido presidente do Centro Espírita. Ele disse: olha, uma vez veio uma senhora me consultar. Essa senhora disse: eu tenho um marido evangélico, mas de uma forma ou de outra ele me permite que eu faça o evangelho em casa, sozinho. Mas agora estou indo passar as férias na família dele, num estado lá no interior. Eu não sei como proceder. Aí esse senhor, que era presidente do centro, disse: olha, faça o seguinte, pegue o evangelho, enrole numa toalha e vá no banheiro. Lá ninguém vai te incomodar. 2 meses depois, essa senhora voltou, o procurou e disse: olha, a sua dica foi 100. Fiz o meu evangelho todos os dias, no banheiro, sossegada, ninguém ficou sabendo, não perturbei o ambiente de ninguém. Então, a recomendação é que seja feito em família, porque é um momento ideal, único, para reunir a família, os filhos, né? É um momento de harmonia dentro da família. Mas se não puder ser com a família, faça sozinho. Outra recomendação: um dia da semana é horário. Então, na cartilha determina que seja definido um dia da semana e um horário fixo. É o ideal. Porque todo mundo já fica comprometido com aquele dia, com aquele horário. Mas também não é para levar a ferro e fogo isso. Eu tenho um amigo que ele tem uma fazenda no interior, mas mora aqui em Maceió. Um dia, no horário estabelecido do Evangelho, ele estava no meio do caminho. Aí, o que é que ele fez? Parou o carro no meio do canavial, porque era horário de fazer o Evangelho. E quem ouve isso nas explicações que são dadas, pensa que só é possível fazer se reunir a família naquela semana, naquele dia da semana, naquele horário. Minha gente, o importante é fazer. Não é porque chegou, pegou o trânsito e chegou 15 minutos depois que vai deixar de fazer. Então essa é uma orientação. Por que que tem essa orientação? Porque nós somos fracos. Quantas vezes no final do ano nós fazemos 1001 propósitos? A partir de 2 de janeiro eu vou começar a fazer um regime, vou começar a caminhar na praia, vou fazer isso ou fizer aquilo. Aí chega dia 2 de janeiro, fala, estou cansado, ainda estou de ressaca. Dia 3 de janeiro, aí hoje o tempo está ruim, vou deixar para ir amanhã. Chega dezembro, vai repetir todos os mesmos propósitos. Então a finalidade de fixar um dia, um horário, é justamente para vencer essa ideia inicial. Então, resumindo, reúna a família que puder, as pessoas que puderem. Tem família em que a doméstica pede para participar. Um dia da semana e horário, sempre que possível. Iniciar a reunião com uma prece. Ler essa prece deve ser feita por quem o puder fazer. A gente tem experiências que a gente costuma fazer o evangelho nas casas dos amigos que nos pedem ajuda. Tivemos a experiência de criança de 3, 4 anos fazerem preces belíssimas, né? Sob inspiração, orientada no momento, mas então a prece deve ser facultada com todas as pessoas presentes. Depois ler um trecho do evangelho segundo o Espiritismo e tecer comentar a mesma mensagem, faculando e estimulando todas as pessoas presentes a fazer o comentário. Temos amigos que se acham competentes o suficiente para monopolizar, só eles falam, mas aí tem que ter a humildade e até o bom senso de estimular os outros também a participar desses comentários. E por fim, proferir a peça de encerramento, rogando a Deus e a Jesus proteção para o lar. A Joana de Ângeles nos disse que nas casas onde é feito o Evangelho, ou seja, não só a casa onde é feito o Evangelho é iluminada, mas todo o prédio e todo até o quarteirão sente influências positivas dessa prática. O Divaldo Pereira Franco, certa vez foi fazer um congresso, participar de um congresso numa cidade, e se locomovendo pela cidade, a um certo ponto disse, olha, apontou lá, naquela casa está sendo feito o evangelho. Aí a pessoa que estava com ele disse, como é que o senhor sabe? Não, tem um raio de luz descendo sobre aquela casa. Olha que coisa maravilhosa. Mas o meu conselho para terminar essa primeira parte é que a gente não se limite a fazer o evangelho uma vez por semana, mas o faça todo dia. É uma necessidade para a nossa evolução. Certa vez fui visitar uma conhecida que conheço já há algum tempo. Essa pessoa vive em estado de crise. Eventualmente ela está bem. É crise com o marido, com o coração, com o filho, síndrome de pânico, enfim, todo dia tem algum problema. Aí, quando eu fui visitá-la, eu disse, olha, por que você não faz o evangelho todos os dias? Ela arregalou os olhos e disse, todo dia? É uma pessoa espiritualizada. Aí eu disse, olha, minha amiga, você assiste a novela das 6? Assisto. Você assiste a novela das 7? Assisto. Você assiste a novela das 9? Assisto. Você assiste o Jornal Nacional? Assisto. Você assiste a Ana Maria Braga? Assista, ela é aposentada. E aí eu perguntei, como é que você tem coragem de dedicar 6 horas por dia à Globo e não pode dedicar 10 minutos a Deus? Se nós pensarmos bem, todos nós estamos incluídos nesse raciocínio. A gente perde um tempão vendo coisas inúteis, fofoca na televisão, programas de violência, etc. Mas a gente não tem coragem, discernimento, senso para assistir, para fazer, ler o Evangelho nos 10 minutos. Então aqui termina a primeira parte, agora vamos aguardar as solicitações, as dúvidas, as perguntas de vocês para a gente entender. É verdade. O Evangelho, ele é de extrema importância para a nossa vida, não é, Domênico? Para o nosso equilíbrio, para o desenvolvimento em nós de sentimentos mais nobres, de compaixão, de amor, de tolerância. Enfim, é importante o estudo permanente do Evangelho e a sua vivência, não é? Há algumas pessoas, há quem diga, o Evangelho é muito difícil como proposta de vida, ele é muito difícil de ser executado. E realmente é. Agora, na medida em que a gente vai se dedicando, vai buscando essa vivência a partir das mínimas coisas, né? Alimentando esses sentimentos de que o Evangelho nos inspira, de amor, de fraternidade, de tolerância, nós vamos aos pouquinhos adquirindo outra forma de conduta, né? E colocando esses ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia. É como a oração. A oração não precisa a gente estar circunscrito a um determinado ambiente. Aliás, a nossa vida pode ser uma oração, não é? Quando nós estamos com os nossos pensamentos sempre voltados para as coisas boas, cumprindo bem os nossos deveres, né, as nossas obrigações como profissionais, como cidadão, como pai ou mãe de família, né, como amigo, enfim, em qualquer circunstância em que nos encontremos, quando estamos em sintonia com o bem, com Deus, nós estamos fazendo uma oração. Porque a oração é, na verdade, uma necessidade nossa, não é uma necessidade de Deus, não é uma necessidade da espiritualidade, é uma necessidade nossa de busca de comunhão com as forças do amor, né? Deus não precisa de oração, Deus não precisa do nosso louvor, do nosso reconhecimento, da nossa gratidão, Ele não necessita disso, Ele está acima de todos esses parâmetros. Nós é que precisamos de uma luta tapada nesses valores para que a gente possa estar numa sintonia maior com as forças do bem, do amor. E na medida em que a gente se esforça, não é, Domênico, para vivenciar isso, a gente vai se beneficiando e vamos também sendo estimulados nessa vivência do amor, não é? Tem uma frase do Chico Xavier que eu sempre me lembro dela e ela é muito interessante. Que ele disse o seguinte, quando nós, sobretudo nós espíritas, né, nos referimos à lei de causa e efeito, nós nos referimos a ela como sendo algo que a espiritualidade aplica em nossas vidas com o propósito de correção de rumos, né? Mas ela também é aplicada no sentido de reconhecer o nosso esforço no amor, né? Não é só para fazer com que a gente redirecione as nossas atitudes, as nossas ações, mas também é uma forma de reconhecimento pelo esforço que a gente faz no bem, em se melhorar, em se transformar. Né? Como dizia Jesus, a cada um segundo as suas obras. Né? Olha, andando por aí, conversando com as pessoas, vez e outra a gente encontra alguém que diz, não, mas eu já li o Evangelho 4, 5 vezes. E daí? Quantas e quantas vezes a gente, por exemplo, sai de uma palestra ou de um evangelho feito em casa, chegando na rua, uma pessoa meio distraída nos fecha com o carro. Qual é a nossa reação? É de paciência ou é de irritação? Quantas e quantas vezes nós aprendemos que é fundamental perdoar, mas se alguém fala alguma coisa assim a nosso respeito, a gente manda tudo para aquele lugar. Então a leitura diária do Evangelho é para a gente lembrar constantemente essas coisas, porque nós não somos perfeitos, nem vamos ficar perfeitos nessa encarnação, mas estamos em busca dessa perfeição. E para alcançar ou melhorar essa perfeição, nós precisamos ser lembrados todo dia dos nossos compromissos. Eu li uma frase certa vez que disse que Jesus não é modelo de culto, é modelo de comportamento. Emmanuel quem nos fala. Então, isso. Jesus não é algo para ser cultuado, de uma estátua, de uma imagem, de uma vela acesa, etc. É um modelo de comportamento. Então tem um conselho que é importantíssimo, eu acho que é de Emmanuel, que diz, olha, quando você estiver em uma determinada situação e você não souber como se comportar, ou você tiver dúvidas, se pergunte, o que é que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus nesta situação? Mas para poder responder a isso, nós precisamos conhecer os ensinamentos do Cristo. E os ensinamentos de Cristo nós obtemos estudando, não só lendo, mas estudando, refletindo, comentando o Evangelho que contém os ensinamentos que ele deixou para nós. Então, Jesus é um modelo de comportamento, é uma inspiração de todos os dias. Muitas vezes também nós nos encontramos em dificuldades, entramos em desespero, parece que a nossa vida virou de cabeça para baixo, mas nessas situações, será que nós lembramos os conselhos que Jesus nos deixou? Ele disse, vinde a mim, vós que chorais, vinde a mim, vós que sofreis, eu vos consolarei. A gente lembra de reclamar, de protestar, de eu mesmo muitas vezes eu tive oportunidade, quem foi que eu fiz? Além de jogar nas pedras na cruz, que mais eu fiz de ruim para passar por isso que estou passando? Mas a resposta está aí. A gente procura desculpas, mas nunca procuramos Jesus para buscar o consolo necessário que ele sabe dar. Através dos ensinos, né? Através dos ensinos. Interessante, Domênico e ouvinte, é que as coisas vindas do alto, né, são coisas maravilhosas, são boas, elas não acontecem, essa compreensão não acontece de uma forma gratuita, é preciso um esforço nosso, a gente ir em direção a elas, né, na busca dessa luz, né? E na medida em que a gente se disponibiliza em encontrá-la, aí a gente aos poucos vai descobrindo, vai, né? É como o Jesus traduziu isso com um ensinamento, buscai e achareis, né? Batei e abre-se-vos-á. Então é preciso que a gente estenda a mão em direção a essa compreensão, a esse auxílio. Eu me lembro de uma frase, do Einstein, né? Quando ele disse o seguinte, nos trabalhos, nas pesquisas dele, nas teorias dele, nas reflexões, ele comentou o seguinte: a natureza não entende que ela precisa colaborar para que a gente a compreenda. É preciso que a gente vá atrás, né, de descobrir, né, as leis, a mesma coisa acontece em relação a esses valores da alma. É preciso que a gente se disponibilize a encontrá-los, né, que a gente busque o estudo, a vivência, a transformação interior, né? A gente ir substituindo os nossos hábitos antigos por novos. Isso que você comentou há pouco, a gente no do trânsito, que é uma, todos nós, né, as cidades todas pelo país estão abarrotadas de carro, com um trânsito muito ruim, isso cada vez se agravando mais. E isso requer, por parte de todos, mais paciência, mais disciplina, mais educação, né? E é preciso que a gente esteja atento, permanentemente vigilante, como nos diz Joana de Ângeles, para a gente não reagir, a gente agir. Então, diante das dificuldades do trânsito, a gente ter a compreensão, a tolerância com o erro do outro, né? Para que também o outro tenha a compreensão com as nossas dificuldades. Domênico, quer falar alguma Olha, coisa? Olha, você fez uma observação muito interessante. Isso tudo, o consolo que vem dos céus, não é algo gratuito. É o resultado da nossa busca e do nosso acreditar. Domingo passado eu estava visitando uma pessoa conhecida que está passando por vários problemas. E ela está começando a frequentar a doutrina espírita há algum tempo. Eu disse: olha, você precisa ler o livro tal, estudar isso. E ela disse: já estudei tanto, já li tantos livros, mas não basta lê-los, tem que entendê-los e praticá-los e acreditar naquilo, que aquilo vai fazer, nos ajudar. Só vou citar um exemplo aqui. Vou prestar atenção agora, vou tomar todo cuidado naquilo que eu vou dizer agora. A doutrina espírita é muito clara a esse respeito, que quando nós estamos doentes, nós temos que procurar o médico e seguir todas as orientações do médico. Mas como disse o Leone, estudando, pesquisando, analisando, com o tempo a gente vai entender melhor que tem determinadas doenças que o médico não vai resolver. Então eu costumo dizer, e olhe, preste atenção o que eu vou dizer, para depois, né? A doutrina espírita recomenda que se procure o médico, mas muitas vezes eu sugiro, meu irmão, minha amiga, antes de ir para a gaveta do remédio, vai para a gaveta do evangelho. Porque tem muitas e muitas doenças que o médico não resolve, o evangelho resolve. Vou dar um exemplo. Eu tenho, posso passar a noite toda aqui contando história, mas eu vou contar só uma agora, depois surgiu a oportunidade. Dia 21 de dezembro, eu e minha esposa, à tarde, comecinho da tarde, estávamos se encaminhando para o centro espírita onde atuo, lá no bairro de Rio Novo, que fica perto de Satuba, a 25 quilômetros de onde eu moro. Quando nós entramos, para quem mora aqui em Maceió, na Fernandes Lima, a minha esposa disse: olha, não estou me sentindo muito bem. Disse: o que é que você está sentindo? Um mal-estar, assim. Quando é que você começou a sentir isso? Na hora que eu comecei a me arrumar para vir embora. Naquele dia, nós estava programada, a festa era antivéspera de Natal, então estava programada uma festinha lá com as crianças, pessoas que... Então, nessa oportunidade, a minha esposa vai junto comigo. Eu já estou mais ou menos escaldado com isso. Mas continuei o caminho, disse, sossega, tranquilo, daqui a pouco passa. 3 quilômetros depois, a minha esposa disse, olha, eu acho que eu vou desmaiar. Em outras circunstâncias, eu teria dado meia volta e procurado o médico. Mas como eu sei, como pela vida, a vida nos ensina, disse, aguenta aí um pouquinho que já a gente chega. E fui embora. Chegamos lá, fizemos o evangelho como sempre fazemos antes de começar as atividades lá no centro. E depois começou a festa, né? Oração, canto, distribuição de presentes, etc. Lá pelas tantas, estava um pouquinho cansado e fui sentar ao lado dela. Ela me disse, olha, você pode não acreditar, mas durante o evangelho eu fiquei boa. Isso não é milagre, não é... É só entender que nós estamos, como disse o Paulo, cercados por nuvens de testemunhas. E toda vez que nós nos propomos a fazer o bem, também tem irmãos lá que estão querendo que a gente não faça o bem. E fazem todo o possível para nos fazer desistir. Nós já conversamos aqui numa outra palestra anterior como um pouquinho sobre isso. É por isso e por outras que eu aconselho, olha, antes de ir para a gaveta da dor médio, vai para a gaveta do evangelho. É lógico que se você tem uma dor forte no peito, não vai no evangelho, vai procurar um cardiologista. Ou se você tiver um desarranjo intestinal, vai, né? Não vai para o evangelho. Mas com o tempo, com o estudo, acreditando nos poderes e em que acontece em nossa volta, nós vamos encontrar várias e várias soluções no evangelho. Se tiver oportunidade, no decorrer do programa, eu vou contar outros casos. O interessante também, não é, Domênico, é que isso daí, essa dedicação, não é, à causa do evangelho, à busca desses novos valores, elas nos dão um retorno maravilhoso em termos de serenidade, de paz, de descansa mesmo, não é? Certeza. Agora, é preciso, por outro lado, que a gente plante, não é? É preciso que a gente plante para poder colher. Não é algo que você joga a semente e vai lá no outro dia e faz a colheita, né? É preciso dar tempo ao tempo, ir cultivando, aos pouquinhos vai se melhorando, vai se... Pois é, nós vamos fazer então um breve intervalo e nós retornaremos daqui mais um pouquinho. A gente gostaria de registrar a sintonia do nosso querido ouvinte lá do México, o senhor José Bobadilla Gonçalves, para quem nós mandamos o nosso abraço fraterno e os nossos agradecimentos pela sua audiência, amigo. Márcio, então voltaremos daqui a meio minutinho. A emoção está no ar. Brasil Espírita. Alô, você aí que está nos ouvindo? Você quer conversar? Você quer desabafar? Você gostaria de ser ouvido por alguém? Receber uma atenção? Trocar uma ideia? Muito bem! Você sabia que nós temos aqui na Rádio Brasil Espírita o nosso atendimento fraterno? É, isso aí é feito pelo Skype, tá? Toda quarta-feira, logo após o programa Praticando o Evangelho, que vai de 9h30 da noite até 10h15, 10h20 aproximadamente, ficamos ali de 10h20 até meia-noite, escutando você, conversando contigo pelo Skype. Então, aquele programinha Skype, basta você adicionar RBE, de Rádio Brasil Espírita, né? RBE, tracinho, atendimento fraterno, tudo junto. RBE, tracinho, atendimento fraterno. Ou então, amor, perdão e fé. E vamos conversar, vamos trocar uma ideia, não é isso? Sendo assim, encontro marcado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Sou radialista Márcio Eduardo. Estou com vocês toda terça-feira, às 15 horas, no Comando do Espiritismo em Foco, junto com Olga Miranda e equipe RBE. Espiritismo em Foco, aqui na Rádio Brasil Espírita. Leones Soares. Olá, estamos de volta com o nosso programa Conversa Fraterna. Hoje, com a participação do Domênico Fabro, nosso querido amigo italiano, que gentilmente deixou a Itália para vir aqui nos brindar com a sua presença e convivência. É, o tema de hoje é o Evangelho e nós. Antes, Domênico, de reiniciarmos, a gente gostaria de divulgar dois eventos importantes. O primeiro, vamos pela sequência aqui, é o 7º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Já é o 7º, de 13 a 14 de setembro, em Aracaju. Esse evento já está conhecido nacionalmente, a cada ano ele ocorre em um estado diferente, e para quem conhece a vida e a obra do Chico, uma maravilha, não é? Deve ser um evento revestido, banhado de muita luz, de muita luminosidade. Bom, outro evento é a 30ª Jornada da Mulher Espírita, aqui em Alagoas, a ser realizada agora em setembro, no período de 21 a 29 de setembro agora, com o tema central Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A abertura será realizada aqui na Federação Espírita, no dia 21, às 16 horas, e o encerramento no dia 28 de setembro, também às 16 horas, no auditório da Federação Espírita de Alagoas. E durante todos os dias da semana haverá, a cada dia, a cada noite, uma atividade em uma instituição espírita diferente. Os interessados poderão obter a programação aqui na Federação. Deve ter também no site da Federação toda essa programação. E é muito, muito bom, muito, muito proveitoso. Domênico, nós já temos aqui algumas palavras, algumas perguntas, e nós gostaríamos de trazê-las aqui para a nossa reflexão, nossa discussão, e atendendo à demanda dos nossos ouvintes. A primeira dela é, a primeira delas, Laís Santos, aqui de Maceió. Nosso abraço para você, Laís. E ela pergunta o seguinte: como trazer o Evangelho para dentro do seu coração quando estamos sem fé? Boa tarde, Laís. Obrigado pela sua participação. Primeiro, precisamos entender o que é sem fé. Às vezes, a gente se encontra um pouquinho desmotivado, um pouquinho recalcitrante em função da dificuldade da vida. Mas, se nós acreditarmos em Deus, já tem um começo da fé, muito importante. Se nós não acreditamos em Deus, então já é outro tipo de sem fé. Mas me vem à mente agora as palavras de Santo Agostinho. Ele certa vez ele disse: eu me procurei e não me achei. Procurei Deus e não o achei. Procurei o irmão e achei os três. E a doutrina espírita confirma isso, ou seja, fora da caridade não há salvação. Então, desculpe, primeiro passo, é o mais importante, é a gente começar a pensar nos outros, fazer a caridade, fazer a... das várias maneiras que podemos fazer. Não é só a caridade da esmola, mas é a caridade do nosso sorriso, é a caridade do nosso abraço, é a caridade de uma palavra de conforto. O fato de você ter, por exemplo, um amigo que só fala de violência, fala pessimista, e você, de uma forma pessimista, e você passar uma palavra de otimismo, de ânimo, já é um ato de caridade. Ou seja, é caridade sempre buscar o bem do próximo. Então isso já é um começo de trazer o Evangelho dentro do seu coração. Se você não acredita em Deus, mas faça a sua caridade. Tem certa vez, não faz muito tempo, perguntaram a um pastor evangélico americano, numa entrevista, eles disseram: dizer que então nós somos obrigados a acreditar em Deus? Ele disse: não. Mas todos nós um dia o buscaremos, como quem, estando na sombra ou na escuridão, busca a luz. Porque Deus é a luz. E um dia, necessariamente, o buscaremos. Pode ser pelo amor ou pode ser pela dor. É por isso que muitas vezes nós passamos por situações mais complicadas, mais difíceis, justamente para fazer-nos despertar. Porque ninguém vive sem Deus. Deus é nosso Pai e nós somos os filhos dele. Ele já disse, Jesus, que nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderão. E nós também. Só que será no momento oportuno. Cabe a nós acelerar esse processo ou não. Dependendo do caso, dependendo dessa falta de fé, às vezes é um processo muito doloroso, porque a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso passado são empecilhos muito grandes para admitir a presença de um Deus que coordena as nossas vidas, que orienta as nossas vidas, sempre para o bem, naturalmente. Mas o nosso orgulho não nos deixa ver isso. Eu não sei se estou respondendo. Caso não responda, não tenha respondido, você pode voltar a entrar em contato com a gente. Mas o Leone quer acrescentar mais alguma coisa. É, Laís, a sua pergunta é muito cabível, muito própria. E a gente gostaria de continuar com a fala do Domênico, lembrando o seguinte, que a gente... É difícil a gente gostar de algo que a gente não conhece, né? Eu diria até impossível, não é? Então, para que você... certa ocasião, pegaram ao Divaldo Franco, depois de uma conferência, a pessoa perguntou: Divaldo, como fazer para a gente passar a amar a Jesus? E ele respondeu: é você conhecê-lo. Como é que você pode amar alguém se você não o conhece? E como a gente consegue conhecer Jesus? Nós temos o Novo Testamento, né, que é maravilhoso, rico de sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Mas, em particular, Laís, a gente tem a doutrina espírita, que estuda os ensinamentos de Jesus e a, digamos assim, e a natureza dele, a sua personalidade, o que ele buscava para nós, de uma forma muito lúcida, que joga muita compreensão e luzes acerca desse tema. Então você pode conseguir muita ajuda na doutrina dos Espíritos. Em particular, para quem está começando, a gente lhe recomenda a leitura e o estudo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é um livro muito acessível e que fala sobre alguns ensinamentos morais de Jesus com muita clareza. E na medida, Laís, que você vai compreendendo Jesus, estudando, vai vendo os seus ensinos, né, e a sua vida, como foi pautada no bem, no amor, na renúncia, na simplicidade, na humildade, tudo isso em nosso benefício, não é? Você vai passando a ter uma admiração. Você inicialmente você vai admirá-lo muito e depois você vai desenvolvendo por ele e consequentemente pelo Evangelho um amor que só quem vivencia isso pode traduzir, né? Porque só as palavras não são suficientes, né? As palavras nos dão uma ideia pálida desses sentimentos. Então, minha amiga, estude o Evangelho e vivencie. Procure compreender Jesus e colocá-lo como o seu guia espiritual, como o seu mentor espiritual, como o seu caminho, a sua luz, a sua verdade. Porque tudo que Jesus trouxe para nós, nos ensinou, são verdades absolutas. Talvez haja quem diga: a verdade cada um tem a sua. Tudo bem, cada um tem a sua, mas as verdades de Jesus são as verdades de Deus e, consequentemente, são verdades eternas. A gente poderá não compreendê-las em toda a sua profundidade e extensão, mas pelo menos já estamos começando a compreender alguma coisa, e mais adiante iremos nos aprofundando e descobrindo essa verdade numa amplitude muito maior. Laís, que Jesus lhe abençoe e abençoe esse seu propósito de busca, de amor, não é? E de desenvolvimento da sua fé. A nossa fé, ela deve ser raciocinada, não deve ser uma fé cega. Né? E você estudando a doutrina espírita, você vai ter essa fé fundamentada na razão, nos fatos, na lógica, na lucidez, né? Não está fundamentada em dogmas intocáveis. Obrigado pela sua participação. Domênico, temos uma outra questão aqui de Fernandinha aqui de Maceió. Boa tarde, Fernandinha. E a Fernandinha pergunta o seguinte: já conseguimos vivenciar os passos de Jesus? Oi, Fernandinha. Boa tarde. É um prazer estar recebendo aqui a sua pergunta. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, nos conta que tem 12 espíritos da mais alta pureza estudando o Evangelho. Isso nos deixa entender que nunca conseguiremos vivenciar todos os passos de Jesus. Se eles, espíritos do mais alto nível, ainda estão lá estudando, imagina nós. Mas isso não deve servir de desestímulo para nós. Cada um de nós se encontra num determinado momento do seu desenvolvimento espiritual e vai entender os ensinamentos de acordo com a sua, com essa capacidade, com essa vivência espiritual, com esse grau de desenvolvimento espiritual. Eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas que têm prazer em matar, tem outras que gostaria de matar, mas já se seguro, e tem outras que não conseguem matar nenhuma formiga. Por quê? Porque cada um de nós tem um determinado nível de religiosidade, de sensibilidade, de emotividade, etc. Então, ou nós vivenciaremos os passos de Jesus de acordo com o nosso estado espiritual. Como costuma-se dizer, tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, mas Jesus ensina que o perdão é uma das principais virtudes que precisamos adquirir. Mas tem pessoas que têm dificuldade para... E tem outras que não precisa perdoar porque não se ofendem. Então, a minha resposta a essa pergunta é: depende de cada um. Mas todos nós, indistintamente, nós precisamos buscar a todo instante essa vivência. Como já disse antes, em todas as circunstâncias, sobretudo no momento de dúvidas, devemos nos perguntar como é que Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Essa é a pergunta básica. E agir de acordo com a resposta que a nossa consciência nos dá nesses casos. Muito bem, Domênico. Eu acrescentaria, viu, Fernandinha, as palavras do Domênico, o seguinte: que essa pergunta, cada um de nós é que devemos responder, não é? Eu estou seguindo os passos de Jesus. Naturalmente que a grande maioria de nós ainda hesitamos diante das nossas fragilidades, porque seguir Jesus não é seguir os cristãos, não é? Seguir a Cristo não é a mesma coisa que seguir os cristãos. Seguir a Cristo requer renúncia, abnegação, amor, tolerância, uma série de requisitos. Como nós ainda não temos isso dentro de nós, ainda já alicerçado, né? Então é preciso um esforço maior, uma vontade maior nossa. Mas se nós ainda em muitos aspectos não conseguimos seguir Jesus, os passos de Jesus, não deve ser motivo de desânimo para nós, não é? Porque o importante é o esforço que a gente faça para conseguir esse objetivo. Se não conseguimos realizar na sua plenitude, porque só com o tempo, só com muita luz, com muito aprendizado, com muita dedicação, sobretudo com muito amor, é que nós iremos conseguir seguir os passos de Jesus. E o Domênico está lembrando uma frase aqui da doutrina espírita, um comentário feito por Kardec, onde ele diz o seguinte: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar as suas más inclinações. Então, o espírita não se reconhece por ser perfeito, por ser um anjo de virtudes, porque nós estamos muito distantes disso. mas pela sua vontade em se transformar, em se melhorar, né? É essa a grande chave para a solução desse problema, Fernandinha. Muito obrigado pela sua participação. Temos também Domênico Clóvis, nosso ouvinte do Recife, para quem nós mandamos nosso abraço fraterno, e o Clóvis questiona o seguinte: a lei de causa e efeito justifica tudo o que ocorre em nossas vidas? Mas como fica o Evangelho nessa lei? Boa tarde, Clóvis. Estou aqui pensando na sua colocação, que é muito inteligente. Você pergunta aqui: a lei de causa e efeito justifica tudo o que ocorre em nossas vidas? Quase sempre. Nem tudo. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, não para resgatar alguma coisa que nós fizemos de errado no passado, mas só como aprendizado para todos nós. Quantas vezes já aconteceu de a gente pensar, ao analisar a reação de um conhecido, a gente pensa, se fosse comigo eu teria feito diferente. E um dia aquilo acontece com você, e você vai agir da mesma forma que teu amigo agiu, né? Acontece muito isso. Então, nós passamos por essa... Eu tenho um amigo que certa vez se apaixonou por uma mulher. A mulher não deu muita bola para ele. Ele ficou muito triste, muito contrariado com isso. Só que antes ele já tinha comentado comigo: mas que cabra besta esse aí? Com tanta mulher no mundo, vai se apaixonar logo por ela? Não pode escolher outra? Muito bem. Um dia aconteceu com ele, se apaixonou por uma mulher, aquela mulher não deu bola para ele, ficou arrasado. Tá vendo? Qual é o julgamento que você fez daquele seu conhecido lá? Então você está passando por isso para aprender que nós não podemos julgar ninguém, que, né? Que cada um é cada um tem a sua vida, as suas reações, as suas emoções. Então, uma das causas dos problemas que nos acontece é também para a gente aprender a vivenciar determinadas ocorrências que nos podem ser úteis no nosso crescimento. E outras vezes acontece algum problema para que nós sejamos exemplo para outros. Vamos supor o seguinte: uma pessoa fica muito doente, mas ela aceita aquela doença com calma, com resignação, até com alegria. Isso não é exemplo para todos nós? Muitas vezes ela não precisa passar por isso porque tem um resgate a fazer. Mas para ensinar a família que as coisas da vida têm que ser aceitas com alegria, com resignação, com harmonia, sem desestabilizar os outros familiares, bem pelo contrário, animando-os. Então, tem vários motivos para isso. É lógico que a lei da causa e efeito é o mais comum, né? O preponderante. Agora, essa parte aqui, mas como fica o Evangelho nessa lei? Olha, a lei básica é essa aí, de causa e efeito. Jesus disse no Evangelho, disse: a cada um de nós será dado conforme as suas obras, né? Então, em princípio, excluindo os ensinamentos que nós podemos tirar por isso, se nós estamos passando por algum problema é porque as nossas obras não foram tão boas assim e precisamos resgatá-las, né? Deixamos umas paredes sem reboco e precisamos rebocá-las ainda. Mas, Clóvis, a sua pergunta me remeteu a uma observação feita pelo nosso querido doutor Bezerra de Menezes, em espírito, em uma mensagem sua, quando ele lembrou que nós estamos num planeta de expiação e provas, né? Que é a Terra, o nosso mundo aqui, a Terra. Então, muita coisa são inerentes mesmo à condição do nosso, ainda do nosso mundo em que a gente habita, não é? Algumas coisas dizem respeito, conforme lembrou o Domênico, aquilo que a gente plantou anteriormente, estamos colhendo. Se plantamos coisas boas, estamos colhendo coisas boas. E se não plantamos coisas tão boas, estamos colhendo coisas não tão boas. Mas, além disso, como o nosso planeta é de expiação e de provas, também somos submetidos a provas para que possam facilitar o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a nossa capacidade de amar, de compreender, de tolerar, de refletir, de desenvolver a nossa força de vontade no bem, né? A nossa fé. Então, tudo isso são circunstâncias que nós necessitamos delas para desenvolver. Se alguém fica em casa, parado, tal, essa pessoa não vai aprender, né? Vai ficar uma pessoa muito limitada, sem força para... Os filhos, por exemplo, que são super protegidos pelos pais, ficam adultos, tornam-se adultos incapazes, né, de enfrentar as dificuldades da vida. Bem assim somos nós. A vida nos chama, nos convida a determinadas circunstâncias para que a gente cresça e amadureça. Mas o Domênico quer falar alguma coisa. Olha, como eu já tenho uma certa idade, então na doutrina, de uma forma ou de outra, 30 anos, então tive a oportunidade de vivenciar várias experiências. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma ou duas experiências, vamos ver se o tempo dá, para ilustrar a importância do Evangelho nas nossas vidas, em várias e várias circunstâncias. Eu tinha um casal de amigos que tinha uma casa na praia, moravam lá. Eram cariocas, e uma vez por ano ia tirar férias e voltava para o Rio. Certa vez resolveram dar a chave da casa para mim, se eu quisesse passar um final de semana, até para abrir a janela, arejar um pouquinho a casa. E assim eu fiz. Uma sexta-feira fui com minha esposa para essa casa de praia. Da noite de sexta para sábado, ninguém conseguiu dormir no quarto de casal. Uma hora da manhã, minha esposa pegou o travesseiro e foi dormir em outro quarto. Eu, como sou preguiçoso, resolvi ficar lá. Mas foi a pior noite da minha vida. Um mal-estar, ora calor, ora frio, uma agitação que eu não sabia de onde vinha. No dia seguinte, refletindo, disse, olha, aqui tem. Aí, a tardezinha, peguei o Evangelho, me fechei no quarto, li um trecho do Evangelho, mentalizei uma conversa com eventuais irmãos que podiam estar lá. Resultado, dormimos maravilhosamente bem. Um tempo depois, os amigos voltaram, promoveram um churrasquinho lá, um encontro no domingo. E essa senhora, como era de costume, começou a desfilar a dona da casa, uma série de... Porque a geladeira quebrou, porque a televisão quebrou, porque brigou com o marido, porque o filho não sei o quê, papapá. Como ela é católica, então eu chamei de lado e disse, olha, a gente dormiu aqui um dia e aconteceu isso, isso, escolhendo as palavras para não também ferir a sua religiosidade. E no fim, eu aconselhei, olha, por que você não pega a sua Bíblia, o seu Evangelho e lê todo dia uma frase? Ela me disse, para quê? Se a minha Bíblia está aberta o dia inteiro em cima da mesa da sala. É aquela Bíblia grande, de pesa 10 quilos, com tudo bordado, estava aberta lá em cima da mesa, como decoração, e achava que aquilo era suficiente para... Eu não tive na hora condição de dizer mais nada. Mas o que eu posso aprender dessa lição é que o Evangelho não é para ser lido, é para ser vivenciado. Não basta conhecê-lo, mas precisamos vivê-lo, precisamos introjetar. Não basta ler que nós precisamos perdoar e depois se irritar com qualquer coisa. Precisamos vivenciar o perdão. Precisamos vivenciar a caridade. Certa vez, um conhecido amigo aqui, durante o Evangelho, disse: olha, precisamos desenvolver o automatismo do bem. Olha, há muito tempo que eu estava atrás de uma definição dessa. Veja a profundidade. O automatismo do bem é fazer o bem de forma espontânea, instintiva. Primeiro instinto, primeira vontade é fazer o bem. Depois, se perguntar se valia a pena, não valia, se devia fazer, como fazer, etc. Mas o primeiro impulso nosso deve ser de fazer o bem. Eu vou contar outra história aqui, também tem a ver com o Evangelho. Eu morava no sétimo andar de um prédio, há já muito tempo, e a partir de uma certa época eu comecei, quando chegava perto de uma janela, comecei a sentir uns arrepios, uma coisa estranha. Essa sensação foi aumentando, sobretudo quando chegava no terraço. E chegou a um ponto que eu não podia mais encostar no terraço ou na janela. Tinha que ficar a 1 metro para não sentir essa sensação, como se eu tivesse uns arrepios, umas tonturas, etc. Certa feita, eu estava sentado no terraço, lendo um livro espírita, se não me engano, Missionário da Luz, quando de repente me invadiu uma onda de calor. Eu tive a sensação que eu estava despencando do sétimo andar para baixo. Que coisa estranha. Isso me surpreendeu, né? Que coisa estranha. Se eu tivesse procurado alguém, médico da medicina tradicional, talvez não, muito provavelmente ia me indicar que eu procurasse um neurologista, né? Mas, na quarta-feira seguinte, estava sentado na sala assistindo o jogo e, de repente, senti a mesma sensação. Uma onda de calor invadindo o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Essa sensação terrível que eu estava despencando prédio abaixo. Falei, pô, a situação está ficando complicada. No dia seguinte, fui para o centro, conversei com um amigo. Ele ficou no mais, nem menos, e não me disse nada de conclusivo. Mas voltando para casa, dei carona a 2 amigas. Elas, assim que eu comecei a contar a história, uma delas disse: olha, é fulano. Aí a minha ficha caiu. Anos antes, uma pessoa, em um momento de depressão, se suicidou se jogando do apartamento ao lado do meu. E por algum motivo fui levado lá para casa depois de um certo tempo. Ele fazia com que eu sentisse todas as sensações que ele teve na hora que despencou do prédio abaixo. Ah, pronto, a solução foi muito simples. Diagnosticado o problema, comecei a fazer o Evangelho. Convidava ele, ao fulano, o nome dele era João. Ô João, vamos estudar comigo aqui? E fazia o Evangelho, mentalizava uma conversa com ele, e 1 mês depois o nosso irmão foi conduzido para seu paradeiro correto e definitivo. Então eu mostrei alguns casos aqui, como o Evangelho nos ajuda diariamente em tudo o que acontece na nossa vida, nas doenças. Tem uma amiga que tinha um cargo importante no banco, e toda semana era internada com mal-estar. Chegava lá, o médico dava um sorinho com calmante e voltava para casa: você não tem nada. Foi um ano e meio até que chegou a ser até demitida do banco. Até ela chegar no centro espírita, num atendimento fraterno, onde foi diagnosticado que ela estava sofrendo algumas interferências espirituais. E o problema passaram. Tem N casos que a gente conhece, ouviu falar a esse respeito. Então, concluindo hoje a nossa fala aqui, o Evangelho, por isso que eu chamei essa conversa nossa de Evangelho em nós, qual é a nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude perante o Evangelho? É uma fonte de vida, uma fonte de conhecimento, não é algo para guardar em cima da mesa, mas é algo que nós devemos ter na bolsa, na gaveta do escritório, na gaveta do criado mudo, para consultar. E sobretudo no coração, né? Para aprender e guardar no coração, né? Vivenciar, introjetar, porque é a nossa, digamos assim, a nossa matéria-prima espiritual. Então, obrigado a todos pela audiência dessa noite. Pois é, queridos ouvintes, então nós só temos a agradecer a sua audiência, agradecer ao Fabrício, ao Domênico pela sua contribuição, agradecer aqui ao Márcio pela sua paciência aqui conosco, em estar aqui na retaguarda, no comando técnico. Um abraço para Claudinha, lá em Campinas, nosso carinho para você, Claudinha. E, sobretudo, nossos agradecimentos a Jesus, o nosso benfeitor maior, que tanta luz trouxe para nós todos, né? Para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa caminhada. E até o nosso próximo programa, quarta-feira próxima. Que Jesus nos abençoe e encha o nosso coração de amor. Você acabou de escutar, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna.